Esse álbum é dedicado a todos os nossos aliados que estão espalhados pelo Brasil. Para todos de Brasília, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiânia. É dedicado a todo o interior e litoral paulista que tem nos dado suporte e feito de nós uma banca cada vez mais forte. Todo o nosso respeito e amor aos lugares que ainda não fomos, mas temos irmãos que são coligados conosco através da ideologia positiva presente no verdadeiro hip hop. Deus salve o Maranhão, o Ceará, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Pernambuco e todo e qualquer lugar onde o hip hop é feito com amor, respeito, sinceridade. Todos vocês fiquem firmes com Deus. Essas são antigas ideias que vem conquistando novos adeptos. Isso aqui é hip hop brasileiro de São Paulo, da banca Sete Taças. Fica a pampa, a parada é assim, ó.